Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria. Boa tarde, sou a Madalena Família, do terceiro ano do curso profissional técnico de apoio psicossocial da Escola Secundária Severino de Faria. Estamos aqui hoje para uma entrevista à senhora Cláudia Rodrigues, da Associação para o Planeamento Familiar. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, também é um gosto para mim estar aqui hoje. Podemos começar por explicar um pouco da história, como se formou a instituição, neste caso a associação? Ora, a Associação para o Planeamento da Família é uma associação que já tem cerca de 51 anos, foi fundada em 1967 e tinha exatamente como objetivo dar resposta na área do planeamento familiar que não existia naquela altura. É uma associação que tem como missão ajudar as pessoas a fazerem escolhas livres e conscientes no que diz respeito à sua saúde sexual e reprodutiva e também promover a parentalidade positiva. Desde o seu início, desde a sua fundação, a APF esteve sempre ligada a algumas decisões importantes a nível da saúde sexual e reprodutiva, influenciando mesmo a nível das decisões políticas que foram tomadas, nomeadamente quando foi realizado o referendo para a interrupção voluntária da gravidez. E ainda hoje o seu trabalho incide sempre em áreas que tenham como principal visão promover a saúde sexual e reprodutiva das pessoas. Sabe-me dizer quantos utentes ou quantos funcionários existem na associação? Ora, a associação tem 5 delegações, 6 delegações, peço desculpa, a nível nacional, 5 em Portugal continental e uma da Madeira. Estas delegações desenvolvem projetos em diferentes áreas, mas sempre ligados àquilo que é a missão da APF. Eu penso que no total, e assim um valor assim muito por alto, seremos cerca de 60 pessoas neste momento a trabalhar na APF nestas 5 delegações. Sendo que a delegação maior está sediada em Lisboa, onde também é a sede da APF, e a segunda delegação maior é a delegação do Porto. Quais os projetos que estão em desenvolvimento ou que vêm a desenvolver? Ora, nós temos vários projetos, alguns são comuns a todas as delegações, a nível nacional, outros são específicos de cada uma das regiões onde a APF está situada. Desenvolvemos projetos na área dos direitos sexuais, dos direitos e liberdades a nível sexual, que é o projeto Banda Larga, que é desenvolvido no Porto e aqui no Alentejo. Este projeto trabalha junto com toda a comunidade escolar, professores, assistentes operacionais, encarregados de educação e alunos, onde são desenvolvidas ações de sensibilização sobre diferentes temas. Depois temos um projeto na área da prevenção do VIH-Sida, onde, para além da sensibilização, também fazemos os rastreios, quer do VIH-Sida, quer de outras infecções sexualmente transmissíveis, que é desenvolvido no Porto, aqui no Alentejo, mais especificamente no Alentejo Litoral, portanto, a zona de Odmira, Santiago de Cacém, Grândola e Alcácer do Sal, e também a delegação do Algarve desenvolve um projeto semelhante no Algarve. Temos também um projeto, este sim, nacional, portanto é desenvolvido em todas as delegações, que são as equipas multidisciplinares de apoio e assistência a vítimas de tráfico de seres humanos. Estas equipas são especializadas, são constituídas na sua maioria por um psicólogo e por uma assistente social, e aquilo que fazemos é sinalizamos e encaminhamos e damos assistência a pessoas que nos são sinalizadas como vítimas de tráfico de seres humanos. Depois, mesmo ainda nesta resposta a nível do tráfico de seres humanos, temos no Porto um centro de acolhimento e proteção para mulheres, específico, portanto, para mulheres vítimas de tráfico de seres humanos. para além destes, e se não me falha a memória, não é? Vamos aqui pensando um pouco. Temos também projetos na área da prevenção dos comportamentos aditivos, nomeadamente em Elvas, que temos o projeto Elvas Mais Saúde, e em Olhão, que temos um projeto de minimização de riscos, que é dinamizado pela APF Algarve. Eu penso que, no geral, acho que consegui abranger todos os projetos. Claro que há sempre algumas delegações que depois vão tendo outros pequenos projetos que se enquadram nas regiões onde estão a intervir. Ah, por acaso agora lembrei-me aqui de um projeto, mas este projeto é muito recente. Uhum. Portanto, ainda estamos na fase de implementação, ainda estamos a articular com os parceiros a forma como vamos trabalhar esta questão, que é dirigido a mulheres jovens, grávidas de primeiro filho, e que o objetivo é trabalhar as questões da prevenção da depressão pós-parto. Tem algumas parcerias com a associação? A nossa associação tem algumas parcerias? Sim, sim. Ui, temos muitas. Nós temos normalmente parcerias com câmaras municipais, temos parcerias com agrupamentos de escolas. É difícil estar a enumerar todas, porque elas são de facto muitas. Como é que funciona? Portanto, os projetos não funcionam sem as parcerias, e as associações também não. E para nós é sempre uma mais-valia os parceiros que nos possam auxiliar e que nós possamos auxiliar nos projetos que desenvolvemos. Neste sentido, temos parceria não formal, por exemplo, com a Câmara Municipal de Évora, porque depois também há parcerias formais e não formais. Temos parceria com a Câmara Municipal de Odemira, com a Câmara Municipal de Grândola. Temos também parcerias com diferentes associações a nível do litoral alentejano, que têm a ver também com a implementação do projeto Próximos do Litoral. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Uma rúbrica da responsabilidade da Rádio Telefonia do Alentejo, em parceria com o curso profissional de técnico de apoio social da Escola Secundária Severino de Faria.